Vocês viram que a Dilma tá andando de bicicleta? Eu vi. Triste. Perigoso isso. Já virou notícia cicloativista. Claro. Vamos começar pela música. Vamos lá, eu não aguento mais. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversação, podcast de cinema. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Marlon Krieger. Oi. O Luciano Chossar. Oi. E o Vitor Viana. Oi. Essa semana vamos falar sobre Vício Inerente, filme do Paul Thomas Anderson de 2014. Acabou não estreando aqui, né? E então vamos... Mas a gente tinha vontade de ver, estava criando uma expectativa sobre o filme, né? E a gente decidiu baixar e ver, já que no resto do país passou e aqui não. E não tinha nada melhor nos cinemas. Florianópolis. Tá bem difícil a vida. Volta SIC. Enfim, Vício Inerente é um filme baseado no livro de mesmo nome do Thomas Pynchon. Ele acompanha Doc, que é um... Joaquim Fênix, um investigador particular na década de 70, que acaba reencontrando uma ex-namorada que vem pedir para ele investigar o cara com que ela está envolvido, que é o magnata setor imobiliário de Los Angeles, que é a esposa que quer botar num hospício e tal. E aí ele acaba pegando outros casos adjacentes e entrando numa espiral de o que está acontecendo, que histórias, que de muitos personagens, muitas coisas malucas, muitas drogas. E acaba descobrindo que está tudo por trás disso uma empresa chamada Goldfang. Golden Fang. O Canino Dourado. Canino Dourado. No meio disso, ele acaba pegando um caso também de investigar um saxofonista que talvez esteja morto. A esposa dele acha que ele está vivo. E aí ele acaba descobrindo que ele é meio um delator para a polícia. E ele também está envolvido. E, sinceramente, não dá. É uma bagunça gigante. Não dá para fazer uma sinopse concisa desse filme. Mas tu esqueceu do que amarra isso, que é o principal, que é... Ele é um mega maconheiro. Justamente. E aí ele não entende o que acontece na frente dele. Assim. E ele é um investigador particular. Ter essa qualidade. Deveria. Então, mas isso já é uma interpretação, já. Pelo amor de Deus. Eu acho que é uma coisa bem básica. Direta, eu concordo com você. Isso é a gênese do filme. Sim. Eu acho que as coisas se confundem, porque como se passa numa época depois do assassinato de Charles Manson, e tem menções a isso, e parece que tem menções a isso no livro também, isso meio que paira o ambiente, assim, um medo de cultos e de um medo de crime específico na Califórnia, na virada dos anos 60 por 70. Assim. De uma organização... Então essa paranoia meio que contamina o personagem Joaquim Fênix, que já naturalmente é bastante perturbado. E paranoia. Sim, eu acho que o filme é uma grande paranoia, que por isso que todas essas coisas... O Thiago falou, ele vai pegando esses casos... Mas às vezes parece que os casos simplesmente vão caindo ali no colo dele e essa paranoia faz virar quase que uma coisa só, ou sei lá. O lance é isso, daí a paranoia é paranoia mesmo ou há de fato uma ligação, uma Golden Fang por trás de tudo? E nisso tem polos opostos bem definidos no filme. Vocês conseguem enxergar isso também? Que é tipo os hippies, o modo livre de ser... E a vida na cidade, corporativista, levar a sério as coisas. Burocrata. Que é o embate entre o Big do dinheiro, Foods, e que eu acho que é sintetizada no discurso do Mickey, né? Ele só aparece uma vez no filme, ele aparece pra falar o que é o boato da semana lá. Tipo, eu queria doar todo o meu dinheiro, eu percebi que eu não deveria cobrar das pessoas pra elas morarem, assim. É um sonho hippie, assim. Chegou no cara mais perigoso, pra assim, né? Pra... Eu, assim, eu li um... Tava conversando com o Luciano antes. Eu li um livro do Thomas Pynchon. Quando eu vi o filme, eu reconheci várias coisas que... Não, eu não sei se dá pra chamar de estruturas. É uma coisa tão moderna, de tão de tensionar a narrativa, na literatura, assim, que... Eu consigo ver paralelos, assim. Eu não li esse livro do filme, mas eu li um outro livro. Enfim, coisas semelhantes, assim. Essa coisa da paranoia, um tema do Pynchon e tal. Mas os assuntos, os temas não são esses, né? Eu acho que o que ele dá de mais precioso pro filme são os personagens, no caso, assim. O que me fez ficar amarrado um pouco no filme foram os personagens. Uhum. E é... Número de personagens grande que você perde a noção de quem tá se relacionando com quem, de que maneira, e que tem nomes excelentes, cada um deles, desde Japônica até... Sortilege e... sei lá... Docs, Portello. Mas, como o Lucinha comentou, eu tenho o fato do cara ser um super maconheiro, e é do ponto de vista dele o filme todo, assim. Sim. Então acho que o filme todo tem meio que um olhar, assim... Talvez um pouco direcionado. Vocês acham que esse filme é mais cômico do que dramático? Isso é uma pergunta interessante que eu não vou responder. Eu vou tergiversar. Tá? Tergiverse. O que é o tom desse filme? É bizarro. Já começou com uma pergunta. Não, muito massa, muito massa. Vai. É um filme de maconheiro, né? É um filme que a gente fica assim, as coisas são verdade ou não? É paranoia ou não? É engraçado ou não? Sim, sempre tem a estratégia do Paul Thomas Anderson. O que é a mise-en-scène do Paul Thomas Anderson nesse filme? Tem uma normalidade nas coisas, apesar de ser uma confusão. Eu achei isso super esquisito como estratégia pra fazer um filme de maconheiro. Filmes de maconheiro normalmente não são assim, né? Não. Uhum. Geralmente é uma coisa distorcida, assim, uma coisa que tu percebe que a merda tá pegando, assim. É, eles tentam também traduzir a loucura de uma maneira irrealista também, uma maneira exagerada, que esse filme não vai tão atrás. A paranoia é muito bem pautada, assim. Sim. Né? As coisas estão lá. Elas parecem que não deveriam estar lá, mas elas... estão. Sim, sempre parece que chega um tom de perigo, assim, nas coisas, de que tem a ver mas com essa paranoia. O que é assustador é que a paranoia parece real, parece lógica. Uhum. A paranoia não é absurda. Sim. Eu acho que isso é que eu fiquei, assim, meio que pensando depois do filme, assim, sabe? O filme não dá essa estratégia evidente de mostrar um efeito de maconha na narrativa dele e... E eu fiquei me batendo, e é isso, assim, eu acho que é sutil e é interessante, na verdade. É. Uhum. Então, esse efeito de normalidade eu achei meio vazio, assim, meio esquisito, o tom, e ele joga com a paranoia da maconha desse jeito, assim, eu fiquei pensando nisso. Uhum. Não sei o que vocês acham. Eu concordo. Eu acho que é interessante ver que a paranoia se contrasta contra um... A Golden Fang é, tipo, um sistema muito bem pensado de trazer drogas, distribuir drogas, deixar as pessoas viciadas, levar elas para um rehab e até restaurar os dentes pessoas que estão... Mas uma coisa... eu vejo as coisas menos definitivas, assim. Mas isso tá você não tem claro também. O filme também. Dá a impressão de ser um universo paralelo, assim, né? Poderiam ter vários universos, sabe? Não é uma coisa muito determinista, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele está muito ligado a essa época também. Todo esse efeito que a gente está comentando. É um livro recente, né? Escrito de escrito época, recente, assim. Recente, mas o filme, eu tô falando, não sei o livro. Eu tô pensando mais no filme. Ele tem muito essa coisa de estar falando de uma época também. Assim. O filme, você disse? É, o filme. Tá. O livro, não sei. Mas eu acho que a pergunta do Thiago é fundamental também, porque o filme ele tem essas duas tensões, assim. Eu gostei de algumas piadas, mas eu acho que o Luciano tem razão no fato da mise-en-scène. Eu, como eu disse, assim, eu tomei com luvas, assim, com o filme, porque a narrativa me interessa e eu acho que eu sei de onde vem, mas eu não li o livro. E o livro... Eu tenho desconfiança de que o filme é um veículo pro livro, assim, sabe? É, então, e de que o Paul Thomas Anderson ficou fascinado com o material, assim... E isso não tem a ver com o filme ser gente falando em sala, assim, em um quarto fechado. Não tem a ver com isso. tem a ver com o fato que o cineasta não faz disso grande coisa. Assim. Tem essa desconfiança. Do que eu conheço, o Paul Thomas Anderson é um fanático pelo Pynchon e há anos tenta transpor o Pynchon para o cinema. É, e aí este livro é o mais narrativo, o mais quadrado, um dos mais quadrados do Pynchon. Então ele conseguiu transformar num roteiro de narrativa mais ou menos convencional. Uhum. E aí propôs esse filme. E isso, levantando já outra questão, acho que é um pouco que complica o filme, assim. Eu não li o livro, mas eu consigo ver o livro no filme. Você assim, consegue, sabe? Ver o serviço, né? Eu consigo ver o cara entregando na caixa de correio ali, ó. Olha aqui, ó. Sim. A toque de caixa, fazendo o que... O principal sintoma pra mim é assim... É um filme de 2 horas e meia, um filme longuíssimo. Muito longo. E ao mesmo tempo, tem cara que é um resumo, sabe? Uh-huh. Sim. Tem cara que a gente não entra direito na coisa, assim, que não tem um desenrolar, que não tem uma duração ali. É tudo muito um tempo bem, bem estreitinho pra caber cada coisa ali, sabe? E pra atender ao livro, pra atender a narrativa que já tá no livro, assim, sabe? É. Talvez mais no começo ele se dá a liberdade de ter uns tempos mais longos, assim, mas meio que pra estabelecer... Mas é uma questão de cadência, não só de tempo morto, entendeu? De como as coisas se desenvolvem. Ele fez um resumo do livro, isso fica evidente, sabe? E, tipo, as piadas que eu gostei, assim, eu consigo ver que elas escritas naquele parágrafo curto, assim, sabe? Não, tem o texto do filme é muito literário. Tem aquela narração que é super, assim... O filme é a narração de trechos escolhidos e... Particularmente tem a piada do Howard Hughes, que é genial, assim, eu gargalhei, cara. Eu não aguentei, eu tenho certeza que tá no livro. Sim, cara, com certeza. Certeza absoluta. Howard Hughes assim. É italiano. Sim, é incrível essa piada, velho. Porra, mas eu gargalhei. Falando da parte cômica, do humor, tu falou de piada e eu achei isso engraçado, porque eu não ri em piadas. Eu não achei o filme engraçado no sentido de ter piadas. Sim. Eu ria... Do nada, de uns momentos, assim, de um jeito que ele fala a frase, de uma pausa. Mas eu acho, sabe? Que você captou, é porque ele tentou... É uma esquisitice mesmo. É uma mesmo, normalidade, assim. Sabe? Sim, essas pequenas esquisitices que você não espera no filme também me contagia, me dá vontade de ver. Sim. Mais e... Tipo, o filme ele é feito de vários encontros secretos, assim, se tu for... Pegar o filme e cortar ele em pedaços, assim, são vários encontros, assim. Sim. E, tipo, a sua fonte central de informação é um maconheiro, detetive particular, e como ele... É. Né? Como ele pira. Como ele junta essas informações, sim, toma decisões, faz coisas aleatórias. E mesmo ele sendo maconheiro, e esse filme bebe muito em coisa de filme noir, uma coisa que é meio típica de filme noir é que você sempre sabe exatamente o que o protagonista sabe. Mas nesse filme parece que ele tem uma noção maior do que tá acontecendo das coisas e que a gente não é transposta pra gente de uma maneira tão clara. Eu não senti isso. Né? Eu não sei. Eu achei acho que ele não tá sabe o que tá acontecendo. Perdido. Ele não sabe o que ele tá acontecendo. Ele não sabe. Ele, ali, mais pro final do filme, ele começa a juntar as coisas de uma maneira meio aleatória, assim. Você não riu nisso, assim? Eu ri, cara. Eu ri, é engraçado. Nisso, ele levando uma porrada de uns policiais no meio da rua. Assim. Que ele tá andando na frente ele do tá prédio, andando na frente assim, do prédio da FBI. É, então. E daí tem uma repetição dessa piada que deve estar no livro, assim. Sim. Mas é engraçada. Só que ela tem essa cara de resumo, ela é meio ilustrativa, assim. É. Né? Tipo, André Bazin não ia curtir esse filme. Sim, exatamente. Tem uma devoção, né? Assim, uma coisa assim, eu adoro o Pynchon e tô ali retratando imagens o que é a literatura dele. É. Ele não tá criando tanto, parece, assim, sabe? Então, isso acho que enfraquece bastante o filme. E eu não gostei no final, assim. Eu fiquei decepcionado com o filme por causa disso, assim, sabe? E queria ter gostado muito, muito, assim. Uhum. Eu tive uma experiência bem diferente, porque a primeira vez que eu assisti o filme eu nem sabia, não, talvez sabia, mas não lembrava que era uma adaptação de um livro, e eu gostei, apesar de ficar perdido, eu tive uma relação muito parecida com o que eu tive quando assisti Grande Hotel Budapeste, que a gente comentou aqui. Uma coisa da gente, de uma... narrativa rebuscada demais, cheia de pequenas anedotinhas que se perdem no meio da história, mas que tem algo interessante visualmente pra ver. Sim. Tanto que as partes mais engraçadas são gags físicas visuais, né? pra mim. Eu não ri tanto disso, eu ri mais das esquisitices mesmo. Uhum. Assim. Das situações. Não, de que um acontece. Tempo, uma questão de tempo, às vezes, de fala, de coisa assim, de uma reação bizarra. Assim. Sim. Eu concordo com você. E aí, quando no final eu me toquei que era um livro do Thomas Pynchon, eu comecei a relembrar, assim, tipo, e pensar. É uma experiência interessante narrativamente, literariamente, talvez. Literariamente, acho. Mas que alguns momentos funcionou muito bem pra mim. Alguns momentos não funcionou de jeito nenhum. Acho que coisas como... quando eles são pegos de carro, dirigindo muito doidos ou... Eu ri dessa parte. É. Isso é uma dramaturgia clássica de maconheiro, assim, sim, sabe? É. Situação de maconheiro, ser pego pela polícia. Eu queria assim, voltar sabe? Nisso quando você comentou de, em comparação com filmes clássicos de maconheiro. Eu acho que essa cena, talvez ela seja... É a mais... Funcione bem um pouco, porque ela, a coisa tá desencadeada pela própria cena, né? Não tá só como um efeito geral da narrativa do filme. Você vê as coisas acontecendo de alguma forma ali, eles ficando, sei lá, doidos e coisa assim, e a situação acontecendo, não sei. O que a gente tá falando um pouco aqui de, tipo, naturalidade e o filme se abrir pros atores, assim, tem o fato de ser o Joaquim Fênix, assim, explicando um pouco. Eu e o Lucian, pelo menos, somos grandes fãs de Joaquim Fênix, acho que os outros dois gostam também. E, enfim, acho o Joaquim Fênix incrível. Mas nesse filme... Eu acho que ele tá bem no filme. Não, o Joaquim Fênix tá bem em qualquer filme, cara. Exato. Tem Johnny Jr., ele faz, sabe, assim, o filme dá uns saltos, assim. Sim. E nesse filme ele acha que ele ajuda muito. Sim, eu acho que Eu acho que ele deve fazer um trabalho fodido pra fazer esse filme funcionar. Acho que parte dessa mise-en-scène meio transparente de ter a confusão ainda assim, sabe? Da paranoia aparecer ainda assim, é parte a atuação dele. Grande parte acho que é. Uhum. Tipo, você ter banca pra bancar um cara desse. É. Assim. Eu acho que ele consegue bancar a paranoia e a coisa hippie anos 70, assim. Não, é porque assim, não é uma questão de. Ele tipo, tem um jeito de falar. Não é uma questão assim de representar, é uma questão de acontecer, existir, né? Exato, o cara existe na tela, ele vai e se move de um jeito que é. Único, natural, esquisito, diferente. O jeito dele falar, diferente. Assim, pra mim, tá muito, sei lá, encaixado mesmo. Outra coisa que é uma ligação pra mim, que eu pensei durante o filme, assim, me veio à cabeça várias vezes, foi o Zodíaco, David Fincher, muito por causa do ambiente, assim, do subtexto do filme, que é uma Califórnia meio em pânico, assim, com ataques e tal. Uhum. O Zodíaco tem um clima de paranoia incrível, assim. O David Fincher, pra mim, é um filme que ele chegou no auge, assim. Conseguiu desenvolver bastante a narratividade, tendo suspense, assim. Esse filme, uma parada pra voltar no que o Thiago falou, eu acho que ele tem um lado da comédia e o outro lado do drama, mas ele tem um lado meio de suspense, do terror, de deixar as coisas serem ameaçadoras, assim, ou poderosas, ou terríveis, sabe? Uhum. O que eu tava falando da sensação de perigo era isso. Eu acho que... Enfim, eu lembrei do Zodíaco de um jeito nostálgico, porque me deu saudade do Zodíaco, que vai muito Eu lembrei de um outro filme. Eu entendo isso que tu quer dizer, eu acho que é um dos lados do filme. E o outro lado, que me bateu imediatamente quando eu comecei a ver o filme, são alguns filmes do Altman, da década de 70. Uhum. Em especial, um que é o Longo Adeus. Eu não sei se você já viu. Goodbye, sim. Que é uma adaptação do Raymond Chandler, o escritor de romance policial clássico. Pulp Fiction. E o que que é? O livro do Chandler é dos anos 50, né? Uhum. E ele pega a narrativa dos anos 50 e coloca pra Califórnia dos anos 70, o Robert Altman. Uhum. Então, boa parte dessa vibe aí do filme é o que já tem ali no Altman. Tem uma tentativa de parecer meio sujo, parecer meio... documental, meio mal feito, talvez até assim, que eu acho que vem muito do filme do Altman. E que daí me faz desgostar desse filme, porque dá pra ver que é um falso, uma sujeira de boutique, assim, sabe? Que me incomoda um pouco, assim. Mas eu acho que até é um defeito até da fonte original. É tipo, é uma história tão carregada de antecedentes, sabe? de filmes de detetive, de filmes noir, filmes coisa, tipo, não tem como você não ligar certas coisas a uma história já estabelecida também, né? É meio... Mas eu digo esteticamente. Uh-huh. O filme do Altman é muito parecido com esse filme. Ou o contrário, né? No caso, assim. E tem essa coisa de... Da vida vagabunda, do hippie, assim, sabe? Da putaria que é a Califórnia. Do cara... Da investigação se perder ali no meio, porque tem tanta confusão rolando, tanta mulher, tanta droga, que a coisa se dissolve um pouco, assim. Então, sinto uma tentativa, além de ele ser devoto do Pynchon, acho que ele é devoto do Altman, muito assim, uhum, também. Né? Não, o Paul Thomas Anderson é declaradamente devoto de alguns cineastas. Você vê declarações dele, assim, e eu digo isso de muito tempo, assim. E ele fala em assimilar estilos e coisas do tipo, assim, são bem pensáveis. Sim, ele faz um pastiche, né? Ele é um estudante de universidade de cinema dos Estados Unidos que viu tudo e aprendeu meio que a copiar ou emular, ou tentar fazer um melhor uso daquilo. Ele é um emulador. Tentar fazer um melhor uso daquilo, pra ser, assim, bem... Aí o que, que é fazer cinema emulando estilos, né? Uhum. Isso eu acho meio esquisito. É, mas é também fazer um filme de 60 milhões, sei lá quanto custou esse filme, sei lá, 60 no mínimo, 45 no mínimo. E legal que vocês chegaram nesse ponto, porque eu queria realmente falar um pouco disso, de esse filme com os outros filmes do Paul Thomas Anderson. E pra mim é sempre... Eu penso nos filmes dele, é difícil pôr uma linha estilística definida pra ele. Mas vocês mencionaram isso agora dele emular estilos e faz muito sentido, né? Porque ele tem... Ele é quase um Tarantino que se leva muito mais a sério. Sim. Né? De ter certos filmes que fazem homenagens a certos aspectos muito mais obscuros. A diferença, acho que é o Tarantino ama um cinema de gênero, imitar um cinema de gênero, enquanto o Paul Thomas Anderson ama autores americanos, sobretudo, Scorsese, Altman, sabe? E aí é meio que imitar o estilo visual mesmo desses cineastas, assim. Então, onde tu quer chegar com isso? Eu só queria realmente falar sobre... Tentar descobrir quem que é o Paul Thomas Anderson, sabe? O que que une esses filmes. O Thiago tava comentando que viu muitos filmes dele que ele nem tinha se tocado visto esses filmes. Ele tem uma carreira bem curta. Nunca tinha me dado noção. Ele tem uns 7 filmes. Isso eu acho que eu nunca não vi um deles. Sim, o cara se comporta deles como se fosse Tarkovsky. Mas que só pra concluir, que ele não... Ao mesmo tempo tendo visto esses filmes, que tu não conseguiu... Ou James Gray. Não consegui achar também, assim, uma essência, sei lá, digamos. Mas toma o James Gray... Não, ele não tem um estilo definido. Eu acho que... Tem a coisa, assim, do plano sequência, mais no começo da carreira dele, que ele gostava de abusar, né? E que já era uma cópia um pouco do Altman, acho. Assim, ou o Scorsese também. Mas eu não consigo ver uma unidade tão clara nele mesmo. Eu falei assim, falei de vários defeitos do filme e falei que, num geral, não gostei dele. Mas eu queria ressaltar uma coisa que eu gostei. Que talvez seja mais mérito do livro do que do filme. Mas ainda assim, tá ali no filme e eu achei legal. O que é um romance policial? O que é uma narrativa policial? Assim, a gente tende a achar que é uma coisa mais realista ou mais racional. Porque é um encadeamento de fatos... Que tu chega a uma conclusão e chega a uma revelação de uma quem matou quem. Uma coisa meio Law and Order, CSI, assim. Tradicionalmente a gente encaixa um pouco o romance policial como uma racionalidade, assim, né? Sabe? É. Tem isso. Só que não é isso. Tem isso, mas tem um outro lado também que é muito doido, sabe? E pensando no gênero do cinema também, a gente até conversou sobre isso ontem, de filmes que também são meio malucos, que a gente não entende, de filmes policiais, filmes noir, né? E sei lá. Sim. Mas assim, tem o lado do encadeamento racional e tem um lado que é algo sideral, na verdade, que é bem próprio do romance policial, que já tem a paranoia ali, sabe? Eu lembro, sei lá, por exemplo, de Um Corpo que Cai, que de certa forma é uma narrativa policial. E aí o protagonista tá procurando a vida da Carlota Valdes lá, e aí ele vê o coque do cabelo dela, e aquilo vira um símbolo por si só, que ele liga com uma flor que liga com outras coisas. Então, é uma mudança de lógica que acontece, que os símbolos ganham uma importância por si só e que se ligam de um jeito que não é racional. Uhum. E isso é muito próprio da experiência da maconha também. Um pouco da paranoia e da maconha. Fazer livres associações ou associações que não são tão lógicas ou racionais. Focar em certas coisas que elas começam... Tu vê coisas, tu vê ligações que tu não via antes. Uhum. Isso, isso já tá no germe do policial... E eu acho que é genial aproximar a experiência da maconha com a experiência da investigação policial. Uhum. Porque elas realmente se tocam nisso, elas têm tudo a ver, assim, sabe? E o Pynchon e o Paul Thomas Anderson acho que exploram isso, e isso é o grande legado, assim, dessa narrativa desse filme. Uhum. Não é tanto a coisa cultural da Califórnia e tal, é mais, assim, levar a narrativa policial, acho que por uma depuração meio esquisita, fazendo dela um filme de maconheiro, assim. Uhum. Eu tenho uma teoria super antiga que eu carrego comigo faz anos já, de que todo filme, toda obra, sei lá, de arte no limite, assim, é sobre trabalho ou férias. Eu lembro de pensa bem teoria. Nisso, todo filme é sobre alguém trabalhando, alucinado, ou sobre alguém de férias. Sim. Por exemplo, Um Corpo que Cai é um filme interessante. Detetive Particular é o melhor disso, porque tensiona os dois. Sim. É o cara, o tipo, o Corpo que Cai, ele é um vagabundo. Ele é um vagabundo, aposentado, assim. Ele é um aposentado. Ele tá se divertindo. Sim. E ele se interessa pelo assunto, que Sim. é fascinante, é por isso que ele se apaixona, por isso que acontece tudo, por isso que o cinema é cinema. Por isso que ele tá disposto a entrar nessas teorias siderais de que, Sim. tipo, que mulher linda. Ela está morta. A maconha é um pouco disso, né? É. Nesse filme e também como experiência, né? Tipo, você tá aberto a ter outras experiências outras malucas, relações. Assim. Sim, mas eu ainda acredito nessa teoria, assim. Deve ter um fundo de verdade. Faz sentido. A gente tá, acho que tá em 26, assim, eu só queria falar uma coisa que eu acho que é importante também, que eu anotei. Um olhar pessoal sobre o filme, assim. Eu me permiti até isso porque eu conheço um pouco a narrativa, consegui projetar coisas minhas no filme, assim, uhum. né? Essa experiência é sempre boa. Eu tive a impressão, assim, eu fico em dúvida se o filme é sobre um luto, assim, sabe? Um mourning. A experiência do luto de uma pessoa quando você escreve sobre alguém que se perdeu, ou se é só sobre um objeto perdido, assim, no caso a Shasta. É, mas isso... eu acho que é um luto. Eu acho que ela morreu, eu acho que aquele plano final ali é não tipo... existe. É uma coisinha assim, que é bem coisa do Paul Thomas Anderson, assim, que ele tipo quis um dar uma filme pincelada. Do Vincent Gallo, assim. É, que ele quis dar uma pincelada na história. Mas acho que o filme é sobre... é um luto do Doc sobre a Shasta, assim. Isso me... Talvez a Shasta que ele amava, entendeu? Isso. E agora ela perdeu a inocência, porque Sim. se... Por isso que eu falei objeto perdido, porque não... Tanto que aquela cena de sexo no final, ela é meio esquisita. É totalmente... Ela é meio fora do lugar, meio patética, assim, né? Aquilo assim, é totalmente... Ela começa a jogar na cara dele. Fica pensando, não, acho que isso não tá acontecendo. É. Isso não... Assim eu consegui ter certo interesse no filme, assim, consegui ficar nele e tal. Consegui até ter certa experiência relevante, assim, mas não sei... Pô, mas isso fica muito no fundo, assim, isso é... Muito, tô falando do uma personagem, super, assim, que fica bem no fundinho, né? Eu acho que o que grita mais como assunto do filme é o lance da conspiração. Sim. A ideia de que a gente vive num sistema que tem forças subterrâneas rolando ali, que tu não sabe que talvez o governo seja controlado por uma outra força, uhum. assim. Tu não sabe qual que é o tamanho da Golden Fang. A ponto, assim, de que... Algum DFM que trabalha com o governo, ou eles se disputam alguma coisa. Mas, O mais preocupante pra mim do que isso, que, tipo, tantas pessoas ligadas a Golden Fang acabam chegando no Doc pra pedir ajuda pra ele, e provavelmente ele não vai ser recompensado por nenhuma dessas pessoas, que, tipo... Um dos personagens principais do filme, que é o Owen Wilson, assim, que acho que tá num cast muito mal, assim, mas... Ele salva o Owen Wilson da Golden Fang, né? É, o único e, tipo, movimento... E, no filme, essa transmissão, assim, não acontece muito bem. Não. Por isso que eu tô projetando nas Shasta várias coisas, Sim. assim. É. Esse filme é uma loucura. É, esse filme é bem... É bem doido. Mas esse filme, eu acho que o legal dele é tentar passar a experiência da bagunça, da confusão mesmo. Isso é bastante... De ele tá com a percepção gostoso perturbada. De... É. Eu acho que ele até não chega a nenhum ponto se propor a nenhuma outra coisa. Acho que desde o começo ele é muito... Mas pra mim ele é ruim muito... por causa disso, porque ele falha em tentar mostrar a confusão, cara. É uma confusão muito cerveja gourmet, assim, entendeu? É uma confusão que não é confusão de verdade, que não é suja de verdade, que não é bagunça de verdade, assim. É porque é resumo, porque é emulação, uhum. porque é tudo muito limpo, assim, entendeu? Então... Não conseguia entrar direito no filme dele. Eu acho que ele tá num limite bom, assim, de não ser, tipo, um David Lynch impenetrável dos últimos tempos, assim, maluco, e conseguir ser entretenimento ainda, ser divertido e ser só um fluxo, sabe? Não... É, mas é que, tipo, eu não acho nenhum demérito ser David Lynch impenetrável, só é esquisito, entendeu? Mas, assim, tem que fazer um filmaço daí, né? É muita responsabilidade, assim. Sim. Eu acho que o Paul Thomas Anderson não tá pronto pra essa responsabilidade. Ele admite isso, assim, quando ele faz um filme desse. Eu acho que ele não apostou todas as fichas nesse filme, não. Acho que ele fez, assim, meio tranquilão, meio seguindo... Demandas do estúdio e... Eu acho que isso aconteceu muito mais no Mestre. Sim, o Mestre ainda mais, mas esse eu não vejo um impulso dele, uma ousadia dele, assim, sabe? E é estranho, sim. porque ele ama muito o Pynchon, né? E ele tá colocando o Pynchon no cinema ali, então, sei lá. Não sei, vocês têm conteúdos, últimas colocações sobre o filme? Eu só quero destacar que o elenco do filme me ganha, assim, em muitos momentos. Tipo, Joaquim, o Martin Short, em duas cenas que ele tem, que ele faz o dentista. O dentista é engraçado pra malucão. Caralho. Quando ele tá no carro. O dentista então... é Austin Powers puro, cara. É. Benicio Del Toro, que tem umas quatro cenas também. Muito. O Josh Brolin, mano. O Josh Brolin, que é o Bigfoot. A gente mal falou desse personagem. É. Que, é, tipo, que é importante, que é uma posição muito importante. É a posição ele mais é o caretão. Direta. É, sim. Ele come uma. Eu não entendi até agora. Ele come uma bandeja de. Não, ele come uma bandeja de maconha inteira. Também, no final. Não entendi esse final, não, cara. Também não entendi. Ele não ficou nada mais tranquilo. Ele continua muito estressado. Nada. Mas não deu tempo dele digerir, né, cara? Porra, sai, mas vai passar muito mal se tu come uma bandeja de maconha, cara. Ele só vai lá, come a bandeja e vai embora. Muito puto. E, pô, nessas coisas o Joaquin Phoenix é genial. Ele fala bro e, tipo, não é ridículo, assim. O Josh Brolin tá muito, muito foda. E é importante pra dramaturgia ali, né? Dessa oposição entre o mundo careta e o mundo dos hippies E eles têm uma relação de meio... Um pouco admiração, mas também... É quase um não bromance. Gostar. O Josh, é quase um bromance. O Josh Brolin mas eles são muito me faz lembrar da conexão zodíaco e, tipo... Eu acho que tem um assunto muito interessante no filme que o filme não leva à frente por incapacidade, assim. Mas que é a coisa do, tipo... O Bigfoot, né? O Josh Brolin se sente... Deixado pra trás, porque não são feitos filmes sobre ele. Ele não tá deixando uma história, um legado. Não, ele é um ator... Ele é ator, o Zodíaco, é policial. É, isso, ele aparece numa série vagabunda lá e o Joaquin Phoenix usou ele. No Zodíaco é o contrário, né? É um cara sério, policial e tal. Sim. Mas, então, esse filme ele tem um... Ele é meio que uma zoeira, assim. Ele é um filme de comédia, assim, em grande parte, eu acho. Sim. Eu fiz aquela pergunta, se é um filme mais cômico do que dramático. E também ele é as duas coisas, mas eu quero dizer, o lado da comédia é forte, assim, tem que ser valorizado e tem que ser falado. É um filme assim. De maconha, filme de maconha exato, é uma comédia, velho. Exato, eu também acho. Eu acho que dá pra terminar assim, acho que tá bom. Sim. Então vamos lá pros recadinhos da igreja do A Conversação. Não tenho recadinho da igreja, eu sinto que eu monopolizo muito recadinho da igreja, então eu vou deixar pra vocês essa semana. Pode contar. Vi vários vídeos do vinil, pô. Tu viu? Tu curtiu? Gostei de alguns, gostei. Ah, que massa. Eu ainda não vi, mas eu... Eu olhei por cima, não achei nenhum rapper americano de notoriedade, aí eu não assisti. Tem um que é Madlib, que eu não conheço, mas achei massa o dele. Vou dar uma olhada. Que é um rapper. Bom, eu tenho uma indicação de um aplicativo que eu descobri semana passada, que chama Geocaching. De geografia, catching, de pegar. Ele é basicamente uma caça ao tesouro no Google Maps. Você abre o aplicativo, tem um mapa GPS. Do Google Maps. Coisa. E você tem vários pontos onde você pode ir até esse lugar e encontrar um certo tesouro no mundo. Que pode ser desde só um livrinho pequeno, que é um logbook para você escrever que você esteve lá, você encontrou esse negócio, até uma caixinha pequena que você pega o que estiver na caixinha, que você não vai saber, e deixa alguma coisa. Normalmente coisas assim perenes, que vão sempre estar. Que é tipo só uma maneira interessante de você descobrir lugares diferentes, novos, quando você estiver num lugar novo, assim. Fazer uma grande aventura. É, ter uma aventurazinha interessante. Infelizmente, aqui em Floripa tem só três desses. É, eu ia perguntar, tem aqui em Floripa? Tem três lugares? Tem três, eu nunca fui em nenhum deles, eu nunca fui atrás dessas coisas. Tem que falar quais que são os três lugares. Baixa aplicativo, é de graça. Ele tem, tipo, você assina alguma conta premium, assim, pra ter alguma vantagem. Tem um webcam. Velho demais pra isso, tem cara. Tem um webcam 24 horas. Gel, não sei mas o quê, não cara. Importa. Um webcam tá 24 louco. Horas pra você... Não, velho, porra. O que acontece se você virar premium? Eu acho que alguns tesouros você tem... Eles são, mandam pelo não, correio, né? São especiais e você tem a indicação mais exata de como chegar até eles. Entendi. Nossa, é um enigma ainda. É um jogo de vida real, assim, é algo divertido. Um jogo pra você não ficar só no computador. Lá. É, sair de casa, ver o mundo. Ver a vida. Falem de futebol. Fala aí, Vitinho, você que quer tirar onda? Eu sei que você quer tirar onda. Eu vou tirar tá onda. Tá coçando a cabeça aí, tá fingindo que não ganhou nada. Eu vou tirar onda. Porque o meu time ganhou, Fla-Flu e tal, 3-2... com um pênalti duvidoso, mas o Flamengo criou, né, um mote, que é o famoso roubado é mais gostoso, então agora aproveitem, né? E tem várias coisas acontecendo, mas o time ainda tá muito ruim, sei lá. Eu tenho que parabenizar o Lúcio, tadinho, ele tá na semifinal da Libertadores. Obrigado. Ele é colorado, ele não abandona o time. Obrigado. Tá sendo recompensado, eu sofri bastante nos anos 90 e agora tá vindo os louros. E quando aconteceu coisa boa, você se fudeu também, né? Também, não né? Vai esquecer. Tá. Então tem coisa aí pra vir. Tá bom. Eu não tenho nada pra falar não, que eu só sofro. Sim. Eu tenho uma coisa sim. Pra falar. Eu sou o Detran aqui. Carros, motoristas de carros. Olhem no retrovisor antes de ir pra direita, antes de ir pra esquerda. Para os motoqueiros, para quem anda de bicicleta, é bem importante. Olha só, olha no retrovisor. Eu sou o Detran, acho que o Detran devia me contratar para dar avisos aqui. Marlon sofreu um acidente muito recentemente andando de bike pela cidade. Tá machucadinho. Pelo jeito, teve a ver com o retrovisor. É porque claro. carros se movem livremente. A gente viu uma foto da bunda dele. Os carros se movem três livremente. Três quartos da bunda do Marlon. Carros se movem livremente. Três quartos calados, né? Que é isso, gente? Carros se movem livremente. Luciano, você vai botar a Shasta ou a minha bunda no Shasta, né? No Tumblr? A Shasta okay. Montada com a sua bunda, que tal? Tá, Marlon, mas e o shake? Então, eu não quero falar isso porque não é oficial, não tá nada confirmado. Talvez o Emerson Shake vá pro Vasco, eu acho irado. Desde que ele não possa cantar a música do Mengão no ônibus. E a FIFA? Tá todo mundo esperando. Eu quero que o Romário assuma. Ok, pessoal. Essa foi mais uma A Conversação. Isso que eu acho foda, o cara já é famoso, assim. É o autor favorito deles. Porra! Eu até faz um capricha, né? Parece que, tipo, pra ele conseguir escrever roteiro, ele transpôs o livro em formato de script. Cara. Falando agora, né? Tem essa história, eu acho genial, de que o David Fincher fez o Zodíaco por determinação do estúdio pra ganhar um pouco de poder na negociação lá, pra ele poder fazer a adaptação do Quando Você Nasce, Benjamin Button. Pra ele fazer essa adaptação. É Fitzgerald, né? Que é muito ruim, ele adora. Não sei se é o Fitzgerald, acho que é o livro, mas enfim, ele adora, assim. Cara, o Zodíaco é muito sua adoração melhor. É uma merda. O filme que você fez. O filme de estúdio que você fez é milhões de vezes melhor. Sua apreciação é inválida, admito isso. Sua apreciação não passaria na graduação da UFA. Passaria, né? Passaria. Com 10. Com 11. Não fica botando muito pupurri ali no final, não, Thiago. Não. Se tu estendeu muito no último. Não, o último eu tava sem saco nenhum pra editar. Porra, era só escolher o primeiro ali e o resto jogava fora e deu, cara. Mas tá bom, quem não quiser ver, desliga. Puta que pariu. Quem não quiser ouvir, a musiquinha se perde o controle. Caralho, a musiquinha perde o controle. Quem não quiser, desliga. Pronto, não precisa ver. O poder do controle remoto.